6, é a da Piston Rosário, primeira curva à direita, saída da El, lida após lida bridge, controle 1-9-9-35, responda 5471. Cruzado Campinas, nível 360, rotulante é de 1-6, é a 10, curva à direita, saída da El, lida bridge, controle em 119-35, transponder 5471, para azul 4071. 4071, sim, para pushback acionado. Amarelo. 35216, pronto para push, acionamento, posição 13. Salve, Salvador. Boa noite, Web. 580 de novo. Boa noite, Web. Chame para ingresso no pátio principal. Táxi sendo viável. Boa noite. Táxi via alto, acionando para o principal, 5 Solo, Felipe 5-2, pronto para push e acionamento, posição 1-3. 3 horas, Felipe, é que acionar, chame táxi, Felipe. Grato, sim. Gol 1-3-9-8, estabilizando. Torre 18-6. Gol 1-3-9-8. 1-3-9-8, boa noite, avistado, checa o trem, vento 160 graus, meia dúzia nas pouso, autorizado, pista seca. Ok, o trem está abaixado, checado. Autorizado o posto para o gol 1-3-9-8. Portão 4. Ok, Juliette, portão 4, 5-2 no mesmo e ainda no ponto de espera 18-6, 18-15, bovô. No 398, solo 03, direita próxima, 1219. 1219, por favor, 398. Alô, é o voo 398, lembrou? Helena Verde, autorizado táxi Alfa, chamada Juliette e o Solo em 1219, por gentileza. Boa noite, Trip 52, Fono 6, boa noite, 1015 altímetros, 150 graus, meia dúzia de nós, pista 10, decolagem autorizada. Corrigindo, passarido. Ah, está autorizado. Se tiver que acionar, acho que é o chamar para o contato de 224. Tá bom, 216, decolada 06, controle 1935, tenha uma boa viagem. 1935, muito obrigado, boa noite. Passaria do 22, qual é o seu solo? Solo? Vai levar um pouco mais de 34, ok? Obrigado, não tem mais vezes, porta 9, graças a Deus, Juliette. Boa noite, é o Trip 52 16. 52 16, boa noite, contato radar, suba nível 130, direto Aracaju. Ok, direto Aracaju no momento. Trip 52 16, muito obrigado. Ingresso via Juliette para o portão 9. Certo, portão 9, vou deixar ver. Salvador, azul 4071 na posição 1 para puxa acionamento. Bastante azul, lembra da passada de passar reta guarda após está autorizado o pisbeck da sala. E aí, depois da passagem de lembra era reta guarda, nós estaremos azul 4071. 2 vezes 4. Índia, no ponto de 8.6, QNH-1015. POB, autonomia alternativa. POB, 26, alternativa Fortaleza, autonomia 3 horas e 45, chamando a ponte de espera. E aí deu 2 vezes 4. O ponto de espera, torre, bom voo. Espera, torre, obrigado, bom trabalho. Salvador, eu vou 984, desça para 2000, ajuste no 0 no 5, reporte estabilizado. Paulo, poderia confirmar para o Azul fazer a setinha na posição do Intra-X que estamos aguardando? Lembrando 45 em 30 segundos passará a reta agora. C2224, alinhagem decolar, pítulo zero autorizado, vento 160 graus, medusa nossa. Entra com 8.015 no altímetro. Quatro, decolado aos 13, controle agora 11935, vou viajar. 11935, obrigado, 2224. Sarilo 2224, decola, transfere. Passaredo 2224, contato radar, subo nível 350. 350, ciente 2224. Paulo Salvador, Chalé 6201, confirmação uniforme. Chalé 6201, prepara da água, só um minutinho para copiar. Escuta. Polo Azul 4071 no seu ambiente 111, 3 horas e 40 de autonomia, alternativa 5 para o táxi. Mas eu já saquei uma via Índia no ponto de espera 18,6 aqui na H1015, bom voo. Via Índia no ponto de espera 18,6 aqui na H1015, Azul 4071. Chiné, quanto cópia? Na 201, quanto cópia? Não, cópia, na 201. Galeão 360, via Pedro 10, na cola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda para Leda Bridge, controle 199.35, transporte 5501. Autorizado 360, decola da 10 com curva direita, Uppers 10, da El, Leda Bridge, 1935, controle 5501, responde, vai 6201. Renato 6201, deixa eu parar para o feedback acionar. Camará, né? Prossiga o AB 527. Ok, é um pouco cedo ainda, mas poderia adiantar pelo menos a ida e a transição para Galeão 340? Não, tá cedo não, tá pronto, cópia? Certo. Galeão 360, uniforme Zulu 10, a cola da pista 10, primeira cola direita. Saída da El, lida após lida bridge, controle 199.35. Transponda 5475. E aí, copiou? Autorizou Galeão nível 360, Uppers Zulu 10. Reforma do 10, curva direita, saída da El, da El Lida, Lida Bridge, 0935, controle 5475, transponde. Web 5872. 5827, aqui. Web 5827, para o feedback acionar. Obrigado, 27. O 4071 é claro, Zuno 8, 1935, controle, boa viagem. 1935, obrigado. Controle Salvador, Azul 4, 071, decola, boa. O 4071, suba ao 360, direto Leda. Direto Leda, 360, 4071. Autorizado, viagem para o Zulu 19, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, sai da Momo, transição para o TIC, controle 1935, transporte 5505. Para pushback A 084, torre 186. 86, boa. Obrigado, Xbeca, só na China, tá com 201, né? Tá com 201. Comandador Voo 9084, estabilizado ALS X-Ray. 9084, avistado, checa o trem, vento 1, 70 graus, 629, altinto mini 15, pouso autorizado. Está checado, livre pouso, 10 Voo 9084. Salvador, boa noite. 6748, descida ao 150, com informação uniforme. 6748, desça para 2000 pés, pro de Duna, reporte estabilizado com 1500. 2000, Duna com 1500, né? 6748. Azul 4071, chame Recife, 1251. 1251, 4071, boa. Trip 5216, serviço radar encerrado. Chame o controle Aracaju 203. Controle Aracaju 123, 5216, boa noite. Boa noite. Zero, solo 26, libera direita, 1219. Direita, 219, gol, 9084. Salvador, altar 3662, boa noite. Meia dois para Natal. Só um minutinho, copia. Estimativo, não aguardo, meia dois. 24, pousou, livrou, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Salvador, voo 9624. Alfa, reporte antes da Juliette, gol 9084. Alfa, reporte antes da Juliette, gol 9084. Solo Salvador, Xené 6201 para o táxi. Estamos com 60 POB, 345, Oceana com 6201 no táxi ainda, no ponto de espera 18,6, ajuste 1015. São 60 no POB? Estimativo, 60. Correto, bom voo. Vaga número 2 para copiar Galeão 36. Autorizado 360 via uniforme Zulu 10. Decola da pista 10, primeira curva à direita, esquerda. Saída Puca, transição Zipar. Controle 199.35. Responda 5504. Estimativo, então foi a 360 aí para Natal.